De que adianta as estrelas distantes buscar ver outros mundos estranhos, um outro luar, se nos meus sonhos teus olhos me falam de amor? Eu preciso seguir, mas eu quero voltar, voltar. Parti para o azul do céu, planeta Marte. Vou buscar mulher do espaço, conquistar mulher da terra. Sei que um dia voltarei nos braços teus. Amor, amor, amor, você. Partir para o azul.